É pra quem tem fé, é pra quem tem fé, é pra quem tem fé, é pra quem tem fé. Ela parou e disse assim: sou Padilha do Cruzeiro, tenha fé em mim. Não quero ouro, eu não quero prata, mas eu só quero a sua fé. Esse foi neguinho. Nossa, que bonito. Mas tem uma frase, neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Eu vou cantar dois pontos para o senhor. Posso? Ou se pode, claro. Por favor. Foi de quem é aquele gato no cruzeiro, todo amarrado em alto desespero. Foi de quem é aquele gato no cruzeiro, todo amarrado em alto desespero. Oi, tire ele daí, quem pode tirar é o Exu Tiriri. Oi, tire ele daí, quem pode tirar é o Exu Tiriri. Tiriri matou um gato e cortou em pedacinho. Convidou uma Padilha para não comer sozinho. Nossa. Agora a cruza. Ah, vamos ver a outra. Quando chega a noite, a cruza feia, o mistério cai. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz. Quando chega a noite, a coruja feia, o mistério traz. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Opa, na Padilha, tudo bem? Eles disseram que o senhor se machucou, neguinho. Caiu aqui, ué. Era, falaram que o senhor se machucou, neguinho. Um sorriso tão belo. Então, e a senhora tá bem? Tô morta, mas tô bem. Então tá bom, fico feliz, viu? A senhora me perdoe a tecnologia aqui, viu? Não, neguinho, por mim, como dizer. Eu que eu peço desculpa da interferência, neguinho. Então tá, olha, nós estávamos falando de uma coisa muito interessante. A Isso é. senhora se lembra? Isso é. Sobre Jesus, né, neguinho, que hoje estão chegando querendo se babar todos. Então, Quando que eu a... falei para o senhor que Ah. gostaram direito, respeitaram o dever do ser humano, Isso. onde nós temos que respeitar aqueles zeladores, aqueles caciques a qual não nos gostam, né, nego? É. Por hoje sermos mais modernos, É. respeitamos dele. Isso. Né, Sim. E a má formação religiosa, muitas vezes também, a qual muitos filhos da Umbanda são, não vou dizer vítimas, mas destinatários, né? neguinho? Um exemplo para o senhor. Como eu falei para o senhor, que fui numa cidade, no alto da serra. Qual é? São Joaquim. Isso é. É no alto de uma serra, né? Lá no alto. Eita. Aqui o neguinho, como eu disse para o senhor, que viajou o mundo todo, vários países, até assim, como dizer, até no Brasil. Ele fez estudado sobre culturas, do Santo Daime, de várias culturas religiosas, espirituais, isso é. Uma coisa que eu disse para ele, neguinho, porque eu sei que o senhor gosta muito de frases, né, nego? É, gosto mesmo. Então, assim, o que é a religião, nego? O que é a religião hoje? Olha lá. É duas palavras, teoria e prática. Nossa, falou tudo. Nem tudo que está na teoria se pratica, nego. E nem tudo que se pratica está na teoria. Isso é o básico, neguinho. Entendi. Nossa. Então, a Padilha pede o respeito mútuo e o respeito de quem olha, mas sobretudo daqueles que praticam a religião, né? Isso é. Neguinho, ó, teve luas aqui no meu barraco. Eu sou de barraco, sabe, negão? É Porque por não é quê? meu reino, não. Não é o reino da senhora? Não, o meu reino é lá fora, na rua, nas estradas. Lá eu faço meu reino. Ah, entendi. Aqui Entendi. dentro o reino é do orixá, que é maior que eu, negão. Entendi. Aqui no meu barraco, eu sempre digo aos ilos da casa, Ah. a tudo é permitido ao Exu, menos a mentira e a falta do respeito. O Exu quer sentar hoje, neguinho, que às vezes o Exu, que nem hoje, estou conversando com o senhor, estou sentada, não estou em Olha. pé, estou sentada. Exu quer sentar, senta, quer fumar, fuma, quer beber, beba, desde que beba conforme o aparelho suporte. Se não suportar, é falta de respeito com o aparelho. Se for para mentir, que diga lá a verdade. Não sei lhe responder. Porque o Exu. Aí, salve Maria Padilha. Ô, neguinho. Ô, dona Pombagira, a senhora me perdoa, viu? Internet. É, a energia da senhora tá muito poderosa aí, viu? Eu falei pro neguinho, eu tô muito perto, né, negão? Não, não é, acho que, sei lá o que que é, mas isso não, até hoje não influenciou muito, sabe? Porque às vezes os outros espíritos que estão nos ajudando fazem uma barreira para neutralizar, né? Então isso não devia Isso influenciar, é. não. Eu falei brincando só. Mas vamos lá, fica à vontade. A senhora parou aonde? Onde eu tava te falando dos a tudo é permitido. Ah. Ao Caiu de novo. Exu. Opa. Menos a falta de respeito e a mentira, né, negão? Nunca faltem com respeito ao aparelho que vocês chegam. Olha lá. Nunca mintam para uma pessoa que venha de encontro a vocês fazer alguma pergunta. Se não souber responder, seja verdadeiro, diga que não sabe. É assim que eu ensino na minha casa, negão. Olha. E quando um filho desrespeita? Quando ele desrespeita, neguinho, até hoje, graças, eu digo mesmo, palavra Deus. Que Deus, nego, é uma palavra brasileira, não é lá? É, não, Deus. Ela A versão brasileira é é Deus na Deus. terra, né, nego? Deus é... Oh, louvado seja Deus. Já caiu de novo, graças a Deus. Até hoje ninguém faltou com respeito na sua casa. Isso é porque desde o primeiro dia que chegam até a mim, ou até o meu nego, é pregado isto, o respeito primeiramente. Dizer para o Entendi. senhor que não faltam com respeito é um pouco de mentirinha. Porque uns faltam com respeito, mas escondidinho que eles pensam que eu não. Mas se faltar com respeito, neguinho, não é somente a mim. Vou dar um exemplo lá. Tem um neguinho que trabalha, vamos dizer assim, um exemplo só. Não estou dizendo que seja, sempre. Tá sempre. Eu sei, neguinho, chamar o ser humano que está encarnado hoje pelo nome. Porque Nossa. eles se apresentam para mim pelo nome deles. Ah, daí fica Então não fácil. posso chamar de qualquer outra coisa se o nome do. O neguinho se chama. O seu trabalha com. A dele chegou no meu barraco. Respeitou a minha doutrina. E o aparelho faltar com respeito, primeiramente está faltando com respeito ao Exu que respondeu na minha feitura. Então o Exu que tome conta. Não é assim, neguinho? É. E se o Exu achasse que a minha casa não é casa buena para ele, que nem chegasse. Entendi. A senhora fala minha casa, mas então pode ser que a Pombogira seja a representante de uma casa? Vocês. Neguinho, Ah. você pode falar. entre vocês e o Exu e os pretos velhos, não, como é que funciona isso daí? De acordo com o ensinamento que nos dão. Eu chamo de barraco, minha casa, isso é. Fosse os negros velhos, chamariam a minha senzala, o meu paiol. Se fosse um povo cigano, falaria a minha tenda. Sim, mas assim, a pergunta é assim, é a senhora disse a minha casa, mas é a senhora que é a chefe da casa? Do lado de Exu. Do lado de Exu. Isso é, do lado de Umbanda, senhor Ogumezê coordena a Seara de Ogumezê. Entendi. E quem que é o... E quem que é o Exu que é também assim, que trabalha junto com a senhora nesse médium, nesse Pai no Santo? O seu Tiriri Daná. O seu Tiriri. Isso é. E como é que nós foi? Dois coordenamos o lado de Exu. Pelo que dois foi na fronteira, ele é meu parceiro de trabalho. Parceiro de antes trabalho. De senhor Trilili chegar no corpo, ele tem que pedir para mim e eu pedir para algum. Nossa, quanto respeito. Tem que ter, nego. É isso que tá faltando hoje nas entidades, que nem sempre são entidades, nego. Você é bem sincera. Fingimento é o que mais tem, neguinho. Mas, no caso, como é que a senhora... Porque hoje existe muito preconceito em muita casa de Umbanda de uma pombogira incorporar num homem, quanto mais ser a entidade de frente dele. Quando quiseram girar o meu neguinho pra Exu... Como eu disse pro senhor, que o meu neguinho, a primeira vibração que eu tive nele foi uma vez que ele teve um problema amoroso. Ele começou a chorar lágrimas. Donde eu vibrei, eu só passei meu axé, como eu disse pro senhor. O meu axé tá. Onde Sim. ele sorriu, começou a rir do nada. Quando o cigano este, que eu falei também, me trouxe na terra, antes de me trazer, neguinho... Ele puxou muito ponto de Exu. Mas eu disse, não. Este nego não está predestinado a trabalhar com Exu de frente. Porque o coração dele não é de homem. A personalidade dele não é de homem. Então, neguinho, está mais escrito aqui de novo, neguinho. Não, pode falar, estou ouvindo. Pode falar. Então, conversado no meio espiritual, a qual eu falei, eu estou preparada para zelar, para cuidar dos caminhos deste nego. Como eu disse para o senhor, eu não olho corpo, eu não olho matéria. É gordo, é magro, é feio, é belo. Não, eu olho o coração. Sim. Donde dentro do meu grau de evolução, eu estava um pouco acima desse Tiriri. Me foi permitida ser a fronteira. E o que que a senhora... Viraram meu nego Su, Exu. E aí? Mas Exu não... Giraram, mas não... Mas não foi o caso, então, para ele. Não se manifestou Exu. O Exu está ali, mas não chegou no corpo. Porque eu queria tomar a frente. Eu queria, eu pedi e eu fiz por merecer. Entendi. E como que a senhora vê o preconceito das pessoas que não gostam de deixar a pombogira incorporar em homem? E se vê um homem com uma pombogira no lado esquerdo com uma pombogira de frente, ficam então horrorizados? A pergunta que está sendo feita, a minha visão, como é dizer assim, ao dizer do preconceito, né, nego? Sim, das pessoas para com incorporação de pombogira em corpo de homem. Neguinho, o aparelho humano, o corpo humano, é apenas um instrumento de trabalho. A taça que eu estou bebendo, o senhor não está vendo. Há uma taça. E foi colocada uma bebida chamada vodka no negócio. Isso. Vodka. Foi colocada a vodka na taça. Estou bebendo a vodka na taça. É. Agora, se colocar a cachaça pura, a taça não deixará de ser taça. Ela é apenas um instrumento ao qual eu uso para beber. É preconceito. É tirar um conceito precipitado, né, nego? É preconceito do ser humano, dos médiums, dos aparelhos. Entendi. Mas, bom, então vamos lá. O preconceito surge porque tem um certo medo de perder o controle sobre alguma situação. Sabe por que, neguinho? Porque a pomba gira. O meu nego, meu nego já tem o outro ladinho dele, né, nego? Que o senhor sabe. Para ele botar uma borrada na cara dele, botar as maquilagens, botar uma saia, é tranquilo. Mas a pombagira, quando quer chegar, não precisa de borrada na cara, nem de trapo, porque isso é físico. A pombagira é espírito. Se Maria Mulambo um dia quiser vir, neguinho, ela não precisa da saia, não precisa dos adornos, ela é um espírito. Apenas um corpo, é um aparelho, um instrumento de trabalho dela. O ser humano hoje tem que ter menos preconceito e mais fé. Então, menos preconceito e mais fé. Então, mas a senhora acha que tem um pouco de coisa certa no pensar, dizer assim, olha, se a mulher, deixa a mulher incorporar a Pombogira, o homem incorpora o Exu. Para que, que tem que o homem, se já tem mulher para incorporar a Pombogira? A senhora acha, o que a senhora acha desse pensamento? Neguinho, vamos dizer assim. Tem cadeado fechado. A chave é mais fácil de abrir. Mas um martelo bem martelado também abre, não abre? Abre. Então, os dois são úteis. Se não se encontra a chave, neguinho, use o martelo. Entendi. Então, parece que a senhora está dizendo assim, no caso dele, não encontrou a chave da incorporação do Exu de frente, então veio a senhora como Pombogira, é isso? Era mais ou menos isso, neguinho. Entendi. Mas nisso, então, a senhora estaria dizendo que é preferível que a pessoa incorpore primeiro, se for um homem, o seu Exu e fique por aí, ou não? Se o aparelho na Terra hoje, o médium que vai incorporar a entidade, abra o seu coração, abra a sua mente e exerça a sua fé para receber aquilo a qual precisa de evolução. E automaticamente o espírito evoluindo, a matéria evolui junto. Hoje, o seu está girando, está recebendo esse veludo. Mas o senhor sabe, neguinho, que tem uma matemática da Terra. Que uno mais uno são dois. Sim. Não era? É. E dois é maior que uno. Sim. Então, se os dois quiserem vir, neguinho, por que não deixar? Por que travar? Por um preconceito? Por uma vaidade masculina? Sendo que ali não estará o seu Ricardo, apenas o corpo do seu Ricardo? Onde muitos hoje estão perdendo chances de ganhar, chances de evoluir e dar evolução, pois que é a Pombagira. Então, esse preconceito faz o espírito, tanto o espírito quanto a pessoa encarnada que o recebe, perder oportunidade de evolução, de crescimento, é isso? Na verdade, o espírito não perde a oportunidade, ele busca em outra forma se evoluir. Ah, o espírito não precisa da matéria para trabalhar. Uhum, entendi. O espírito pode abrir caminho de uma pessoa pela fé. Mas o aparelho precisa se evoluir, nego. Tá. Evoluir, sabe evoluir, neguinho? É abrir a mente. É abrir o coração. Isso é evolução. Entendi. Às vezes, muitas pessoas até dizem assim: olha, Jefferson, vou fazer assim. Eu não vou deixar ninguém incorporar pombagira na minha casa, porque eu já sei que eu vou atrair gente que gosta de fazer um espetáculo e muitas vezes não está incorporado em nada, e aí encontra a brecha. Isso é. Acontece isso? Acontece, negou, mas aqui no meu barraco, tanto eu quanto o meu negou. O Ah. meu negou, como eu disse para o senhor, é o aparelho que eu trabalho. Isso. Mas... Salve Maria Padilha. Estou muito feliz de estar falando com a senhora, viu? Eu estou muito honrada. Estou muito feliz. Muito honrada mesmo, negou. Depois vamos falar mais um pouco disso. Como é que foi que chegou para a senhora o convite de vir participar do diálogo com os espíritos, viu? A senhora está a resposta. Eu já sei. Então, nego, agora você fala, onde é que nós estava? Sim, vamos voltar lá. Vamos voltar onde estávamos. Senhora Tem tá. empolgadão, né, nego? Hã? Tem empolgadinho, né, nego? É, graças a Deus, é uma bênção de Deus essas conversas com vocês, viu? Isso é. Fico muito feliz. Então, a senhora tá me ouvindo bem aí, né? Vai lá. Então, ó, a gente tá falando sobre o preconceito, sobre a pessoa encontrar, através do arquétipo da pombogira, uma oportunidade de expressar sua feminilidade sendo uma pessoa, um homem, né? Isso é. Então, vocês, o mundo espiritual, veem se a pessoa está incorporada ou não, né? Isso é. Aí, como eu estava dizendo para o senhor, né, nego? No meu barraco, tanto eu como meu nego tem um ensinamento assim, nego. Não importa o grau de incorporação, se estás consciente, semiconsciente ou inconsciente, não importa. O importante é que ele tenha uma entidade. E mesmo que o ser humano venha aqui fingir, neguinho, receber uma entidade, eu não respeito o ser humano, eu respeito a entidade que o nego carrega. Vamos dar um exemplo, que me gusta tanto trabalhar com exemplos, nego. Sim, vamos lá. Tem um neguinho que vem aqui me visitar de vez em quando. O nome do nego é. Ele trabalha com Maria Mulambo. Isso é. A Mulambo, quando vem, no começo, é Mulambo. Chega um certo momento que a Mulambo quer ir embora. Mas o aparelho, por vontade de estar no meio do Jesus, por vontade própria do corpo, da carne, de beber e fumar, não quer desincorporar. Onde o Mulambo se afasta do corpo, o aparelho fica fingindo. Respeito pela Mulambo, não pelo aparelho. Olha. Entendi. É, daí fica mais fácil porque tem cobertura, né? Entendi. Nossa. Então tem cada coisa que a gente não faz ideia, né, dona Padilha? De exemplos. Do que negócio? De exemplos que as pessoas. Subterfúgios que a pessoa usa para poder satisfazer uma vontade própria. Neguinho, aqui no meu barraco é marcado uma vez a cada 7 luas. Uma lua de doutrina, isso é? A doutrina era para acontecer na lua de hoje. Pelo que, como eu disse para o senhor, não existem coincidências, neguinho. Existe o que tem que acontecer. Por nada, a doutrina que era para ser hoje Foi adiado para aquela lua que se passou, para ontem. Isso é? Ah, entendi. A senhora já sabia que ia se ocupar com isso hoje. É assim? Eu tô mesmo, neguinho. Não existe coincidência. Não. Existe o que aconteceu. Entendi. Mas então, antes de voltar num outro assunto a respeito da Pombogira, fale para mim, como é que a senhora ficou, que dia que a senhora ficou sabendo, que mês ou que ano desse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje? Como é que foi? Neguinho, primeiramente, me foi passada uma informação de um nego inteligente que não está aqui com martelo para bater, nem com a balança para jogar. Ele está com o coração aberto, com a mente aberta, com tempo à disposição para que se faça o mostrado. Que a espiritualidade não é aquilo que se prega. O senhor sempre pensou assim com o senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Não, tá certo. Tá certo. Tem alguma coisa errada? Tem algo a mais? E eu vou buscar esse algo a mais. Me foi passada essa informação. E, neguinho, você faz um tempadinho já. Faço o quê? Que a primeira pombagira, primeira mulher, isso de pombagira que o senhor escutou o nome, foi Maria Padilha. Foi verdade. Pelo que não senti no coração. Não, não está na hora ainda. É. Coração mandou no senhor. Não está na hora ainda. Eu quero uma Maria Padilha. Não apenas uma que se diz Maria Padilha. Apareceu pro meu nego um neguinho de uma outra terra buscando ajuda em Maria Padilha, porque foi falado para ele que uma Maria Padilha iria ajudá-lo. E disso tudo foi feito os contatos. Eu trabalho juntamente com esse tiririnho. É. E se faz algumas luas que eu falei nessa terra, assim, neguinho. Se eu te pedir tão cedo no grana terra, quem virá sou eu. Sim. Aqui ao meu lado está o seu ramo. O seu ramo é o que está me camboneando hoje, está me servindo. Sim. Você faz há uns 7 meses atrás, eu falei, eu quero fazer história. Eu vou fazer parte de um livro. Quem quer estar comigo nesta? Todos quiseram, mas aqui ninguém está. Mas eu estou aqui, fazendo parte de um livro. Pode não ser escrito no papel, mas está escrito na sua mente. Oh, graças a Deus. Então, alguém chegou para a senhora e falou, olha, tem esse menino e está fazendo esse trabalho. Qual que foi a sua reação? Eu pensei, tudo tem seu tempo. O senhor conhece uma parábola que fala assim, neguinho? El tiempo, hablo por tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿O tiempo tiene? Pero, ¿o tiempo? Respondió, por tiempo. ¿O tiempo tiene? ¿O tiempo? ¿Qué tiempo tiene? Tudo tem seu tempo, neguinho. Entendi. E isso faz tempo? Quando foi isso? Ora, neguinho, tempo de terra. Nossa, meu Deus. Do senhor procurar uma padilha para fazer entrevistado assim, neguinho. 2 anos. 2 anos? Ela é isso que eu estou me buscando agora. Sim, nossa. É 2 anos, nego? A senhora está me perguntando se faz 2 anos que busco Por uma É, estou padilha? confirmando com o senhor. Então, porque assim, as buscas ocorrem mais quando eu estou dormindo, então quando eu volto eu não lembro. Boa noite, novamente. Salve, Maria Padilha! Oh, Maria Padilha, graças a Deus. Como? Tempo de terra. Sim, o tempo de terra. Um Deixa ano da terra, não, um ano não. eu... Ah. 2 anos de terra. Sim. A qual o senhor viu uma mulher moça, uma mulher, que só no ver transmitia uma energia muito grande para o senhor. E o nome dessa mulher era Maria Padilha. Onde é que encontrei a Maria Padilha? Não era Ah, isso? sim. Mas esses encontros se dão assim no mundo espiritual, e aí a hora que eu volto pro corpo, eu não lembro muito bem, dona Padilha. Porque assim, neguinho, o senhor hoje, como eu disse, se eu lembrar que teve uma senhora aqui no barraco agora há pouco, que é minha comadre, dona Neita, Sim. que conversou comigo, conversou com o senhor ao mesmo tempo, que fez pedir, eu pedi a permissão, né, nego? Eu não fui mal educada. Foi, Eu pedi sim. ela permissão Foi. para poder falar com ela. Foi verdade. Então, neguinho, senhor, como eu falei para ela, o senhor é um ser muito iluminado, nego. O senhor hoje é um ser humano porque está encarnado. O seu espírito está usando um corpo juntamente com a alma. Mas o senhor hoje é um espírito apenas um encarnado, mas é muita luz, neguinho. Muita luz. O Entendi. senhor, numa. Porque falar oração, oração, neguinho, não é só os crentes que fazem, não. Os evangélicos. Oração é contar, né, nego? Sim. Rezar aquilo que é decorado. O senhor, numa oração, não importa para quem o senhor ore, importa o seu fé. Se o senhor fazer uma oração para Maria Padilha, se não for eu, será outra, atenderá o seu pedido. Pela voz, pela evolução e pela luz que roda o senhor. Nossa. E quem então do nosso, eu agradeço, viu, a senhora falar as coisas que a senhora está vendo do lado da senhora, viu? Muito obrigado. É muito simpático da sua parte. É verdade, nego. Não agrado ninguém e falar falando que é verdade. Sim. Fico feliz. Então, quando a senhora, como espírito, olha para um ser humano, a senhora vê o quê? A senhora vê o rosto dele, vê as luzes em volta dele. Qual que é a sua visão? Neguinho, eu vou ser bem sincera para o senhor. Como eu disse para o senhor, a polêmica. Me gusta sempre a polêmica. O Exu que fala para o senhor, eu vejo na sua volta uma coisa, é Nossa, mentira. uma coisa escura. Eu vejo nos seus olhos isto, é mentira. Sabe o que acontece, neguinho? Como é que é? Ao tempo que eu estou aqui incorporada, os teus guias me passam informação sobre o senhor, onde eu transpasso através da minha voz. Exu não é adivinha do futuro. Exu não conhece o senhor 24 horas do seu dia. Claro. O Exu não está do seu lado. Eu não estou do seu lado todo dia. Quando o senhor me pergunta uma coisa, neguinho, alguém vem e me informa. É tal resposta, onde eu respondo para o senhor. Olha. Então. Se trata em dizer que eu sei tudo. Isso Entendi. que eu estou passando para o senhor, teus guias estão me passando a tua luz que tu tens. Nossa. E qual? Então a senhora conhece os meus guias? Só um que se apresentou aqui. Como? Solamente algum outro que se apresentou. Quem que se apresentou aí para a senhora, dona Maria Padilha? Como fazia que se chegou? Foi o Exu. Não ouvi, o que foi? Como sou pombozira, tô girando uma linha de exu, é o exu que se apresentou. E realmente, neguinho, é o tiririlana. Não duvides nunca que é negócio. Às vezes eu fico na dúvida, mas é ele. Sim, sim. Mas eu achei que por a senhora ser pombogira, a minha pombogira ia ser mais, assim, a pessoa que mais apropriada para isso. Ai, nego, você é bem sincero com o senhor, neguinho. Pombogira gosta de macho. Então, se o macho que vem até mim, né, neguinho? Entendi. Por isso, então. Neguinho. É lá, mas neguinho, o teu carinho, a tua admiração, a tua curiosidade por uma padilha não é à toa. Só posso falar isso. É, mas então, tem um povo aí já. É o bom que se entenda, a palavra se basta, né, negócio? Ei, Maria. Assim, neguinho. Salve, Maria Padilha. Seu conhecimento. Sua curiosidade, teu carinho, sua admiração não se vai à toa por Maria Padilha. Graças a Deus. Pega, vou cantar dois pontos pro senhor, posso? Se pode, claro. Por favor. Oi, de quem é aquele gato no cruzeiro? Todo amarrado em alto desespero. Oi, de quem é aquele gato no cruzeiro? Todo amarrado em alto desespero. Oi, tire ele daí, tire ele daí. Quem pode tirar é o Exu Tiriri. Oi, tire ele daí, oi, tire ele daí. Quem pode tirar é o Exu Tiriri. Tiriri matou um gato e cortou em pedacinho. Convidou uma rapadilha para não comer sozinho. Nossa. Agora a cruza. Vamos ver onde. Quando chega a noite, a cruza feia, o mistério cai. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz. Quando chega a noite, a coruja fia, o mistério traz. De colar de ouro, brinco dourado, a promessa faz. Se é preciso ir, você pode ir, peço o que quiser. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Mas cuidado, amigo, ela é bonita, ela é mulher. Porque o seu primeiro clínico na escosta dela tá padilha. O que que é? O que que a senhora falou? O seu frenteiro é o que tira ali. Frenteiro? Como é lá? O que que ela... é frenteiro? Frenteiro é Exu dominante. Ah, tá. O Exu tem que ter, se é Exu, tem que ter uma comadre pombogira. Se é a pombogira, tem que ter um compadre Exu. Tá. Como seu compadre frenteiro é Exu, Tiriri, lá, né? A escola dele, a comadre dele que trabalha com ele é Maria Padilha das Almas. Entendi. E que interessante, a mesma combinação aconteceu com o seu cavalo, com o seu aparelho. Isso é. Mas isso é coincidência só, ou é que o Tiriri e a Padilha normalmente se trabalham junto pelo mistério de cada um? Neguinho, como dizer? O preto e o branco. São duas cores opostas, mas quando juntas se formam o cinza. O cinza aos olhos humanos se torna prata. E a prata brilha. Essa é a junção. Trilili é um Exu. Todo aparelho de Trilili. O senhor mira comigo. Só tem duas comadres que trabalham com Trilili lá na. Ou Padre das Almas ou Cigana. Cigana é o quê? Quem trabalha com... Pombogira é cigana? Isso é? Não, cigana. Cigana pura. Cigana pura. Tiriri lana. Isso. Porque também tem tiriri da calunga, tiriri menino. Tiringa do Cruzeiro. Tô falando agora de Tiringa Laná. Tá. Todo aparelho de Tiringa Laná, ou é uma partilha das almas que ele busca para trabalhar com ele, ou uma cigana. Quanto da assunção de Tiringa Laná e cigana, neguinho, o aparelho, se souber cultuá-los, se torna rico na terra. Nossa. Pero que, como o ouro da terra não paga a salvação da alma de ninguém, Tiriri geralmente busca o equilíbrio. O dinheiro, o cruzeiro com as almas. Porque não se chega nas almas sem passar pelo cruzeiro. Então, às vezes, a longo prazo, a combinação Tiriri e Padilha fica melhor, né? Isso é. Nossa. A Padilha guerreia nas demandas, nos feitiços e Tiriri abre os caminhos dos negros dos aparelhos? Eu digo, neguinho, eu não abro caminho, meu nego. Tem Tiriri pra fazer isso, ó. Mas na demanda, que segura só. Mas a demanda é o quê? A demanda quem segura sou eu. O que que é segurar uma demanda? Como é que faz isso? Como segurar uma demanda, neguinho? A senhora faz uma magia, um encanto? Como eu disse, repito ao senhor. Me gusta muito trabalhar com exemplos. É. Há um tempo que se passou atrás, tinha um aparelho humano que também trabalhava com a rapaziada das almas. Virei no barraco dela, não me tornei amiga, me tornei comadre dela. Pelo que por desavenças pessoais, aquele nego que trabalhava com aquela padilha, o que que ele pensou? Vou demandar contra o nego da padilha, que é o meu nego, com o seu Lécio. Neguinho, pensa em feitiço feito com caldeirão. Feitiço feito no buraco. Tudo aquilo que eu já passei por isso. O caldeirão das bruxas, o buraco de Egum, tudo isso eu já passei. Aí tentaram mandar pro meu nego. Eu trabalho, amiguinho, apenas com o meu garfo. O meu garfo tem 3 pontas. Você sabia que um garfo tem 3 pontas, né, nego? O garfo de sul. É um tridente? Isso é. Tem 2 significados do tridente. Primeiro, em quantas partes é dividido o corpo humano? É, 1, 2, 3, 4. Não. Não, nenhum. Dá pra fazer em três. Cabeça. Tronco. Corpo e pé. Isso. Esse é o tridente. E também tem outro significado. A terra, o fogo e o ar. Aí, neguinho, como é que eu seguro essa demanda? O senhor conhece um senhor chamado Sangô? Não conheço, quem que é? Sangô, nego. Ah, Xangô. Sangô. Xangô, sim, o senhor da... Peguinha, não fiz muito esforço. Eu fui lá falar com ele. Nossa. O senhor olha a situação. Jamais mentiria frente a um Sangô. A situação é esta. Posso botar meu garfo? A balança dele pesou pro meu lado. Isso. Pode. A senhora tá vencendo. Onde eu meti meu garfo? O nego que fez o feitiço contra o meu nego, ou esse neguinho, é um desencarnado. Tá. Foi eu que matei? Não, não matei o neguinho. apenas retornei para ele o que ele desejou para o meu nego, que foi a morte. Nossa, mas por que que a senhora não apontou para um cachorro, por exemplo? Como é lá? Se eu mando lixo no seu menino, em vez da senhora voltar o lixo em mim, por que que a senhora não despejou ele num animalzinho para salvar a vida do outro? Neguinho, se o senhor pega o seu, como é que é, a sua mano, ó, sua mão, e dá um tapa na cara de um ser humano. Sim. O senhor tá dando o direito que esse ser humano retorne o tapa na cara do senhor. Tô. Não é? Sim. Neguinho, não plante batata tentando colher abacaxi. Mas olha, dona Padilha, assim, é que eu, assim, a gente gosta muito das pessoas, né? E às vezes, tentando seguir o ensinamento de Jesus, a gente vai pensar assim, se é um guardião e o guardião ele é mais evoluído, eu vou lá, mando um lixo pro menino, e aí o guardião protege o menino de não pegar nele. Mas aí o guardião, no lugar de fazer voltar para mim, para não pagar na mesma moeda, ele ou desfaz aquela energia, ou então canaliza ela num animalzinho. E não pode fazer assim? Espera que acontece assim, neguinho. Ah. Mandou de volta para quem me mandou. Uhum. Quem mandou foi o nego, através de quem? Das entidades dele. Ah. As entidades dele viram que ele não deveria ter feito aquilo. Elas que cobraram, não fui eu. Ah, entendi. Elas que cobraram. Ah, entendi. O senhor... Ah, entendi. A senhora, por exemplo, é como se tivesse um campo de futebol e eu tenho o meu time de um lado e o time dele está do outro. Então, se eu mando uma sujeira no seu campo, a senhora só coloca a sujeira de volta no meu campo. Isso é. O que que aquilo vai resultar? Faz o que o senhor quiser. Faz o quê? Faz o gol com a sujeira, se o senhor merecer. Entendi. Então, como eu joguei no seu campo, a senhora só devolveu no meu campo e como criou aquela energia, uma hora ela vai explodir. Isso é. Daí explodiu na cara dele mesmo, porque Xangô falou assim, bom, se ele que criou, agora tem que lidar com isso. Isso é. Era bem difícil. Então, e aí o que acontece? Se eu conversando com a senhora aqui hoje, uma pessoa dessa não gosta dessa conversa, não gosta do nosso diálogo, porque fez ele ter que abrir uma coisa, abrir mão de uma verdade dele no passado, e ter que se adaptar para essas coisas do presente, e ele não gosta de mim, e ele manda uma demanda, então a minha Padilha e o Tiriri vão ter a força do Xangô pesando para eles, no favor deles. Isso é. Porque... Como dizer, ah, o meu nego está aqui fazendo uma obra, A qual ele não está desafiando ninguém, não está praticando a maldade, apenas uma evolução para ele, para o conhecimento dele e para as entidades da Terra. Sim. Por que que mandaram contra o meu nego? Por que que mandaram contra o meu aparelho? Xangô, mira, olha o que está acontecendo. Isso. O Xangô pede na balança. Onde ele falará, Tiriri e Padilha, apenas retornem e eles, do outro lado do campo de futebol, que façam o gol, de acordo com a bola que foi jogada. Entendi. Então, basicamente, a força que o Exu Menin disse assim, a força, ele vai chegar em mim, a entidade vai chegar, vai trazer em mim. Às vezes... A própria pessoa, quando traz, assim, chega aqui e fala assim, nossa, não faz sentido descarregar essa sujeira nesse menino, já leva de volta. Isso é. E aí chega lá com um peso maior, porque é o peso da inocência da pessoa que soma na maldade que enviaram para ela, não é assim? Isso é. Benício, negócio, está certo, ó. Então, neguinho, ó. Aconselho pro senhor, porque o senhor já é bem aconselhado quanto a isso. Mas é a minha obrigação na falar. Sim. Se o senhor plantar batata, neguinho, não tente colher o abacaxi. Uhum. plante a batata, semeie a batata para colher a batata. Uhum. Claro. Plante a bondade, plante a harmonia, plante o amor. Porque podem até tentar fazer com que a tua colheita seja cortada. Uhum. Mas a raiz do teu sentimento fica lá debaixo da terra. Fogo pode passar por cima, mas não atingirá lá embaixo. Um dia a batata que o senhor plantou vai brotar. Graças a Deus. Então tá bom. E a gente está começando a se aproximar do fim, Padilha. Nossa, com tantas quedas, né? Dessas gravações, o tempo passou rápido. Não é lá. Não sei que tempo faz na terra, negão. Aham. Uhum. Acabei de chegar, neguinho. Por mim, cheguei agora. Nossa, já estamos chegando no final. O que, que é isso? Mas vamos falar aqui pelo menos mais uns 10 minutos que a senhora tem tanto conhecimento e está... Neguinho, quando o senhor quiser falar comigo... Uhum. Não precisa nem ser para avaliação. Não precisa... Ah, como é que você fala? Não precisa nem avaliar. Pode conversar com ela como se... Neguinho, ela é entrevistada. Pode conversar como se fosse uma amiga tua. Neguinho, como se fosse uma comadre sua. Como que lindo. Como você busca tanto isso? Entre nós não existe essa barreira. Sabe por quê, neguinho? A sabedoria que eu carrego, eu não fico só para mim. Uhum. Porque isso é egoísmo. É... Pelo que também, eu não saio oferecendo o que eu sei. Como eu sempre digo nessa terra aqui no meu barraco. Se não me perguntar, eu não respondo. Porque não existe resposta sem pergunta. Nossa. Então, dá uma mensagem então, dona Padilha, para essas pessoas que ainda acham que o caminho para eles... continuarem vivendo felizes é suprimindo os outros. Neguinho, usa a sua luz sem apagar a luz do seu vizinho. Uhum. Suba os degraus. Uno por uno. Nunca passe do segundo para o quarto. Que lá na frente vão perguntar para o senhor o que que tinha no terceiro. Não saberá responder. Porque passou do segundo para o quarto. Então suba degrau após degrau. Legal. Agora, resgatando um pouco da ideia da mediunidade, a Maria Padilha é diferente, por exemplo, da Mulambo no que diz respeito a desenvolver a mediunidade de uma pessoa? Vocês têm métodos diferentes? Ou isso é cada espírito tem um jeito de desenvolver? Existem diferenças de aparelhos. Uhum. Porque ninguém, ó. Uhum. Muitos aparelhos hoje recebem Mulambo. E pensam, porque recebem uma mulamba, vão ser porcas, vão ser sujas, vão ser imundas. Porque receba a senhora seja um puto. Ou porque receba uma Maria Padilha seria dona de cabaré. Ou porque receba uma Quitéria seria a senhora das maldades. Não. Mulamba foi uma rainha. Padilha foi uma rainha. Quitéria foi uma rainha. Depende de que o aparelho ensina para a entidade. Mas depois, o aparelho não vem cobrar da entidade o que é cobrado. Como eu digo para o senhor assim, uhum, eu vim nessa matéria, uhum, com uma missão, praticar o bem, fazer a humanidade, fazer ajuda ao ser humano. Se o meu amigo me pedir com muita fé que eu derrube fulano e tal, uhum, hoje eu não faço mais. Uhum. Mas tem entidades que fazem aquilo que o aparelho pede. É o pagão, pois né? Chove na terra. Isso é. O Exu vem na Terra hoje, neguinho, ó, buscando se evoluir, buscando sempre algo a mais. Como vocês que estão encarnados, sempre estão buscando algo a mais, não querem parar na mesmice. Aí começam a vibrar com o Exu, pensam que são dono da verdade, pensam que são dono do mundo. Onde colocam o Exu para fazer maldade, dano, matar, aleijar, separar. O Exu vai lá e faz, porque o aparelho pediu. Mas o Exu um dia cai na realidade. Pero, eu vim neste corpo para me evoluir. Este corpo, esta matéria, este médium, apenas me ensinou a fazer maldade. Então, agora ele vai conhecer a maldade. Nossa. Donde este Exu fará com que a matéria caia no buraco. E vai buscar uma evolução em outro lugar. Faz sentido. Nossa, a senhora explicou bem aí, hein? Ele tá fazendo... Porque esse que faz, ele não tem muita noção de bem ou mal. Ele tá na confiança ali, né? Esse faz o que o pai do manda, mas um dia ele cai na realidade, nego. É. Aquele famoso ditado que vocês, matérias, usam na Terra... Um faz a panela, o outro não faz a tampa. Assim? Yeah. A panela pode ferver. Mas ferve demais, o burburinho cai pra fora. Eita. E se tivesse a tampa em cima, não caía pra fora, né, nego? É. Nossa. Então, pra gente só ter certeza que eu entendi. A mediunidade é desenvolvida pela linha da Maria Padilha... E pela Mulambo, indiferentemente, depende de médium para médium. Isso é. Indifere da nomenclatura da entidade. O que faz valer é a mediunidade do aparelho. Uhum. Entendi. Então, Muitos dizem que Maria Padilha são as donas da união de casal, as donas da putaria. É. Não, nem todas. São aquelas que querem ser. Eu não. Eu, Maria Padilha, que estou falando com o senhor, não uno o casal que não mereça. Não diz uno o casal que não mereça. Eu sei a missão que eu tenho nessa terra. Faço minha missão de acordo a qual o Zambi me impôs. Isso é? Entendi. Então, a ideia da amarração faz sentido quando a gente entende as hierarquias e a evolução que pode estar cada pombogira. Né? Por exemplo, tem pombogira que faz amarração? Hã? Pelo que mais ou menos. Como é que Pelo que mais ou menos. Às vezes não é a pombogira que está ali. Ah. É o médium... que quer ganhar ouro, quer ganhar o pataco na terra, né, nego? Uhum. O dinheiro, quer ganhar o ouro, quer ganhar o pataco, quer ganhar o dinheiro. O médio interferindo mais que a entidade. Nossa. Porque neguinha, pombazira que é pombazira, não une casal, não faz amarração de amor. Sabe por quê? Por quê? Porque a pombazira... é subordinada ao caboclo, aos orixás. E o orixá prega o livre arbítrio. Pombogira não faz amarração. Porque amarrar um ser humano ao outro, neguinho, é tá inibindo ele de seguir o seu caminho, de ter o seu livre arbítrio. Isto é mais vontade da matéria do que da entidade. Entendi. Então, se uma moça chegasse... Na senhora não, porque a senhora já está no nível de coroado. Mas vai num lugar onde se recebe uma pombogira no nível de Exu Pagão. E aí diz a ela, olha, a senhora pode segurar um homem na vida de uma mulher para mim? E ela pode dizer, tudo bem, né? Como é que funciona? Ela vai e faz, depois... O pai não segura. O pai não segura. Mas custa muito mais a ser batizado. O pagão segura, quer dizer que o pagão, ele vai e faz e acontece. Faz. Mas o ser humano vai ter que arcar com as suas consequências, que ele está inibindo o outro de ter seu livre-arbítrio, que essa amarração não é para sempre. Não existe. Não sei quantos vão ouvir isso que eu estou falando. Se ouvir, neguinho, venho na minha... Como é que na minha frente. Na minha frente, isto. E digam se são capazes. Não existe amarração para todo sempre. A não ser que aquele lá de cima mande e ordene. Aí. A gente enfeitiça. Isso enfeitiça, isso amarra através de uma magia. Mas a magia se acaba. Uhum. Porque é para ser, será. Não existem coincidências. Existe o que tem que ser. Então, conta pra mim uma coisa. Quando foi assim? A senhora, quando a senhora já foi pagão, né? Isso é. Quando a senhora foi, a senhora já aceitou algum trabalho assim de amarrar assim? Neguinho. Hoje, o senhor e o senhor Jefferson. Sim. Entrevista espíritos, faz muitos escrevinhados. Sim. O senhor começou numa palavra, com ponto final. Uhum. Depois vem duas palavras com ponto final, até chegar num texto com ponto final. Ué. Não foi assim? É assim mesmo. Começa as atitudes para ser reconhecido. É do pequeno que se torna grande. Mas sim, quando o grande é neguinho, não volta a ser pequeno. Não, tá certo. Sim, então. Não, eu sei, a senhora não, hoje já não faz mais isso, né? Porque é qualquer coisa que eu fiz no passado que eu vou fazer hoje, porque eu mudei meus gostos e tudo. Mas assim, para questão de um exemplo, ou então a senhora pode citar de uma amiga sua, que a senhora, uma companheira, não, como é que chama? Madre. Uma comadre da senhora. Aí no mundo espiritual, que a senhora já ouviu falar um caso assim, que a maioria dos Exus já ouviu falar, que serve de exemplo, como a senhora gosta de dar exemplo. Dá um exemplo pra gente de um caso que uma pombogira aceitou, uma pessoa foi e pediu, a pombogira foi lá, aceitou e fez o trabalho acontecer na vida de alguém, e que fim que deu tudo isso? Exemplo meu mesmo. Eu precisava aprovar que a entidade que estava nessa matéria era uma pombazira. Uhum. O feitor da época, nem o feitor acreditava tanto no meu axé. Nem o feitor acreditava tanto no meu... Que o eixo não tem poder, tá, nego? Isso não tem poder. Isso tem axé e capacidade. Uhum. O meu feitor não acreditava no meu axé. Não acreditava na minha capacidade. Chegou uma senhora numa lua de quinta-feira. Uhum. E pediu para mim, Padilha, o meu macho se foi embora. Eu preciso que ele volte. Eu falei, primeira consulta, primeiro atendimento que eu fiz nessa matéria. Uhum. Precisava provar que aqui tinha uma pombagina, né, negócio? É. Era uma lua de quinta-feira, eu falei, neguinha, na lua de segunda-feira seu macho baterá na sua porta. Neguinho, você não sabe quanto eu corri pra fazer isso. Na lua de segunda-feira o macho bateu na porta. Como é que a senhora fez? É estranho falar, nego. Eu sei. Ele morava... Ele foi embora. Neguinho, fala o nome dessa terra que vocês moram hoje. Como? Criciúma. Ela. Uhum. Então, vocês, o nego foi embora para uma terra chamada aqui do Peixe Grande. É, Tubarão. Uma terra distante. O neguinho estava lá, neguinho. Ele tinha uma carroça que dirigia. Ele tem uma carroça. Escorado lá na carroça. No meio de um bailão da terra. Mirando as mulheres que passavam, que não passavam. Febre. Eu fui lá com o meu axé, com a minha magia. Falei, o que que o senhor faz aqui? Seu lugar não é aqui. Aquela mulher quer o senhor de volta. Então volta pra lá. Era um domingo para uma segunda. O neguinho embarcou naquela carroça e veio daquela terra para esta terra. Donde bateu na porteira da neguinha. Uhum. Estou aqui de volta. Ah. Virou para sempre. Não. Hoje não estão mais juntos. Não estão. Ela me pediu isso. Me prometeu uma champanhada, não me pagou. Mas o que eu prometi, eu cumpri. Provei que eu era parceira. Agora, ela te segurasse. Não segurou? Ele tá com outra, ela tá com outro. Mas que fácil que foi, a senhora só chegou pra ele e falou, então como é que ele escutou? Neguinho. Esse pensamento. Ele é um médium de Sucaveira. Olha. E até o senhor não aceita que se receber Sucaveira. Donde eu falei com Caveira. Caveira, o teu nego tem que voltar pra aquela nega. O Caveira levou de volta. Olha. Então. Ô, Zé Neguinho. Pela minha evolução. Eu tive que fazer solamente aquilo. Foi solamente aquele serviço de amor que eu fiz na União. Rápida, como o senhor falou. Porque eu precisava mostrar para todos que no corpo que eu chego existe uma pombagira. Uhum. Uma coisa eu tenho que mostrar, outra coisa eu vou provar quem é. Tive que mostrar. Mostrei, cumpri minha palavra. Cumpri minha palavra? Certo, cumpri. Agora sim. Viram? E aqui tem uma pombazinha, agora soltou. Hoje, ninguém não faça mais isso. Então, senhor... Eu acho, sim, se precisar, um casal que ainda se ama, que ainda existe um amor, que às vezes, neguinho, o amor não se apagou, apenas adormeceu. Eu faço esse amor acordar. Isso eu faço quando merece a pessoa na quem me procura. Então, dona Padilha, no dia de hoje, se tem uma pombogira Padilha ou qualquer outra pombogira vendo e ela quer provar, esse é o único jeito que tem de ela provar que é ela que está no corpo do menino? Que outro jeito que tem? Tem outro jeito. Provando para o aparelho, não para os outros. Porque na época, o meu nego não acreditava receber, porque ele, na época, ele fazia assim a incorporação semiconsciente. Então ele ficava com medo. Como? Tem uma pombagira enxergando tudo. Como que tem uma pombagira escuta tudo? Eu provei para os negros que estavam na terra e para o meu neguinho, para o meu aparelho. Confia no que tu tens, que aqui tem pombagira. Hoje eu digo, quero provar que isso, isto é doutrina do meu barraco, neguinho. O isso não precisa provar que é verdadeiro para ninguém. Primeiramente, prova pro teu aparelho que tu é isso. Abre os caminhos. Traz o ouro. Traz a prata. Mas para trazer o ouro e a prata, traz um trabalho. O teu nego, através do trabalho, ganha o ouro e a prata. Prova pro teu aparelho que tu é verdadeiro. O resto não importa. Hoje, neguinho, eu provando pro meu neguinho que sou verdadeira, é o que me importa. O resto, quer acreditar, É um direito respeitar um dever. Então, e quanto a, dona Padilha, a entrega na inclusa, ou sei lá, uma entrega assim, para dona Padilha, que efeito isso tem na vida da senhora, na vida da pessoa, para que serve? É oferenda. Depende da intenção que estamos entregando, é negócio. Mais uma vez, uma polêmica. Povo de alma, povo de alma, povo de cemitério, recebe no cemitério. Recebe na encruzilhada. Se o senhor me entregar no cemitério ou na encruzilhada e oferecer para a alma, eu recebo. Mas não se entrega para a encruzilhada nem para o cruzeiro nas almas. Como eu disse para o senhor no começo. Não se passa, não se chega nas almas sem se passar pelo cruzeiro. A entrega, ninguém o que quer, é nos presentear. É um presente da persona. Mas o senhor pode vir com 9 maçanas vermelhas, com 9 velas brancas, 9 velas pretas, 9 velas vermelhas. Se o teu coração por um coração interesseiro, eu não recebo. Agora, se o senhor vir com um toco branco, numa encruzilhada, e dar com fé, lá estarei respondendo para o senhor. Olha, então não precisa colocar champanhe, que padê, um monte de coisa. Como dizer, depende da tua fé. Claro que me gusta muito uma champanhe, um padê, uma farofa, né? Eita. É hermoso as ornamentárias, dá para fazer um brinco, um espelho, uns anéis. Isto, se a tua condição disser que pode, mas se a tua condição financeira da terra disser assim, apenas posso acender um toco, o que vale é a tua fé, não é o teu ouro. Não é tua prata. Entendi. Mas, então, assim... Opa, por favor. É pra quem tem fé. É pra quem tem fé. É pra quem tem fé. É pra quem tem fé. Ela parou e disse assim, sou Padilha do Cruzeiro, tenha fé em mim. Não quero ouro, eu não quero prata, mas eu só quero a sua fé. Espera, neguinho. Nossa, que bonito. Pode me dar o ouro, a prata. Se não for de fé, não valerá de nada. Pode me dar um toco aceso, uma vela acesa na cruzada. Se for com fé, valerá muito mais que o ouro e a prata. Porque, neguinho, eu sou um espírito. Eu não uso ouro, eu não uso prata. Eu preciso da sua fé para evoluir. Nasceu no cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa. Em uma linda mulher se transformou, nasceu, nasceu no cruzeiro das almas, uma roseira que já deu flor, entre elas uma rosa. Em uma linda mulher se transformou, praticando sua caridade com muito amor, exalando a harmonia como perfume da flor, da flor, praticando sua caridade. Falando a harmonia, como o perfume da flor. Ela é moça bonita, é parceira e formosa, com a cheira do cruzeiro, é a mais bela das rosas. se transformou. Nasceu no cruzeiro das almas, uma roseira que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou, praticando sua caridade com muito amor, exalando a harmonia como o perfume da flor. Mas tem uma frase, neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Uhum. Gostar é um direito. Respeitar é um dever.